Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos à 62ª edição de Conversas Aleatórias, edição para este dia 19 de janeiro de 2014. Uma correção antes de tudo é que na passada semana dissemos que era a edição número 61 e era a número 62. Foi uma falha nossa, já entretanto corrigida na abertura desta 63ª edição do dia 19 de janeiro. Felizmente somos novamente três. Tenho o prazer de apresentar, ou de reapresentar, se quisermos assim, o Joaquim Pereira. Olá, Joaquim, boa tarde. Ora, muito boa tarde a todos. Depois de uma folga forçada, porque a senhora gripe resolveu atacar-me de forte e feio, mas agora a coisa já vai indo melhor, espero que isto passe. Exato. E o Nuno? Olá, Nuno. Olá, boa tarde a todos. Depois de... Não, eu não tive folga. Pronto, estou aqui outra vez. É bem. Então, e qual é que vai ser o tema de hoje? Diz lá. Foi uma sugestão tua. Hoje o tema vai ser os downloads ilegais da internet. Não, isso é para outras conversas. Já foram nós imundos. Nós hoje vamos falar, o tema geral é os podres, porque poucas pessoas se lembram que com as mesmas letras escreve a palavra podre, escreve-se poder. Fui eu que inventei isto. Porque eu te ensinei? Foi. Ou tem de ser ao contrário? É a mesma coisa. Como é, com que se escreve a palavra poder, também se escreve a palavra poder. Pois, realmente muda a questão da coisa. Talvez mais para aí. É isso. Os podres da ambição. Mas, no fundo, vamos falar até onde pode ir a ambição, o que é que envolve, o porquê, e bebê. Eu vou trazer três exemplos, e aqui os dois colegas, se lembrarem de mais a meio da conversa, claro que também vão falar. Três exemplos recentes, notícias que têm preenchido, sobretudo, em dois países. Nós vamos primeiro aqui ao país ao lado, eu vou trazer dois exemplos, e depois mais para o fim, vamos atravessar o Atlântico para falar de outra coisa. Primeiro, no dia, daqui a duas, três, quando é que é 8 de Fevereiro? Daqui a três semanas, é dia 19, 26, é quase três semanas. É quase. Sim. Daqui a três semanas vai haver uma audição, que é uma coisa rara em Espanha, que é que vai acontecer? Um membro da família real espanhola vai depor perante a justiça. Estamos a falar da Infanta Cristina, filha do rei Juan Carlos, que é acusada de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Bem, no fundo, meter dinheiro para o bolso, que é o que interessa. Não há saco azul lá, deve haver saco cor-de-rosa às pintas, uma coisa assim. E isto surge, em resumo, o que é que isto dizem, ou é acusada de ter acontecido. Ela gera uma empresa... Atenção que isto vira uma bomba, já aposto aqui pelo rei de Espanha, porque estamos aqui a falar num assunto Estado. É. A senhora Cristina de Borbón controla 50% do capital da Aizon e o seu marido, que também é aqui uma personagem forte nesta história, o Iñaki Urdangarín, que eu não estou a ver a origem dele, mas pelo nome aposto que é vasco. Tem toda a aparência disso. Eu não sei onde é que ele nasceu, mas fazemos conta. Olha-se para ele e... Não, olha-se mais para o nome dele. Não, mas mesmo para ele tem-se uma aparência. Eles dois juntos controlam 100% da Aizon. E o que é Aizon? Aizon, tem dois olhos, que era Aizon. Aizon. Era uma das empresas envolvidas num universo mais global, que era da empresa NOS, com dois O's. E o que é que tem esta empresa NOS, com dois O's? Está a ser investigada já... Ou isso. Não tem acento no primeiro O, pois deve ser... Bem, então... Está a ser investigado há vários anos pelo desvio, alegado desvio, de milhões de euros de fundos públicos. O que é que isto é? É uma empresa que, supostamente, não tinha fins lucrativos e que organizava a angariação de fundos para ajudar alguém, ou alguma instituição, ou alguma coisa, e que havia... Como é que chamam aqueles eventos? Não eram leilões, mas... Pronto, havia coisas de calas que juntavam lá pessoas de finória, de alto gabarito e tal. Mas depois veio-se a verificar que havia documentos que provavam que havia desvios para fundos pessoais, para pagar a casa deles em Barcelona e outros que tais. Eu pergunto, eu vi esta história há uns tempos, na SIC Caras, sim, o canal SIC Caras, que é um canal muito recente, só tem um mês e pouco, dá investigações, dá reportagens até interessantes, que não tive mais uma sobre Nepal, e eu ao ver aquilo... Tenho que começar a ver esse canal. É o canal 14. Ah, mas tu não tens, não és a mesma empresa. Tu não tens. Não. E eu estava a ver aquilo e a pensar, e depois ia perguntar quando houvesse emissão sobre isto, que é hoje, e a perguntar aos dois amigos, colegas, companheiros, o que é que leva uma pessoa, estou a falar da Cristina, porque o marido não é por incubação, é da família por afinidade, mas uma filha de um rei, a ter a posição que se obtém. Mas mais do que isso, é uma pessoa formada. Andou na faculdade, tem os seus cursos, trabalhava, não sei se não já, num banco, tem a sua vida muito bem constituída. O que é que leva uma pessoa, Carlos Bonaparte, posso começar por ti, já com o Joaquim, coitadinho. Estou em baixo. A meter-se nisto. Se é que se meteu, mas já, os documentos mostram que... Olha, é uma questão muito simples. Há dois provérbios que descrevem não só ela, mas também ela. Quanto mais se tem, mais se quer. E esperemos que o segundo também corresponda à própria infanta, se for o caso. Que é quem tudo quer, tudo perde. Porque o ser humano não sabe parar. Nunca se contenta com aquilo que tem. Quer sempre mais. A questão está aí. Ou seja, o que leva é o não saber parar. O nunca estar contente com aquilo que se tem. E muitas vezes, depois há um desequilíbrio que é o não olhar a meios para atingir fins. E onde é que está a cabeça a pensar isto pode dar asneira? Ainda por cima tendo a exposição que eu tenho. Achas? Filha de um rei? Precisamente. Filha de um rei, tendo eu a exposição que eu tenho, a posição que eu tenho. Filha do rei. Ou a cabeça pensa, ah, isto nunca vai acontecer nada. Exatamente, porque é filha do rei. Tás... Mas não, assim, daqui a bocado vamos lá. Mas sim, continua. Sendo filha do rei, não é suposto que esteja no mesmo grau de justiça que os outros. É assim, ela até pode ser impedida de exercer, ou seja, o pai até pode, digamos, detê-la, não é? Mas nunca chegar a esta vergonha pública, não é? Porque a família real, sendo ou não este caso, tendo ou não uma conclusão, um desfecho negativo para a infanta, que eu acho que nunca vai ter, porque ela vai recorrer se for o caso, e depois vai, enfim. Mas, para todos os efeitos, a família real, que já tem vindo a sofrer alguns descréditos nos últimos tempos, basicamente ainda mais envergonhada fica. Agora, com o caso, enfim. Ou seja, mas ela não podia, ela não supôs que alguma vez estivesse no mesmo grau de justiça, por exemplo, que um cidadão comum, não digo, porque não tinha tanto dinheiro, não tinha tantas capacidades, digamos assim, não tinha tanta margem de manobra, tantas capacidades financeiras, mas que um empresário qualquer, ela não supôs que estivesse no mesmo grau de justiça. Joaquim Pereira, a ambição da rapariga. A ambição da rapariga, a senhora, é a ambição geral de todo ser humano. Ela é filha de um rei, como podia ser filha de um ministro, podia ser filha de quem quer que fosse. Não é por aí que temos de ir. Está bem que ela, como sendo filha do rei, julgava-se talvez fora da alçada da lei. Mas nós, infelizmente, por este mundo fora que temos atravessado, é certo que é desde o princípio dos tempos que isto acontece, mas falamos no presente. Estamos numa selva de tal maneira densa de ciganice, de ganância, isto, que para qualquer lado que nos viremos, só vemos casos destes. Nós formos aos governos, às empresas, aqui e ali, é o que se vê. Os fulaninhos que estão nas direções, filho, é o salve-se quem puder, é roubar, roubar, roubar, para ter, para ter, para ter, para aquela ganância, eu quero, quero. Epá, é um... Mas uma pessoa quando tem muito, já não devia estar satisfeita com a vida, oh, não é, irmão? Oh, eu. Oh, Nuno, isto é a minha se... cabeça, oh, pensar, Nuno, a visão muito não top. Sejas bebé recém-nascido. Cresce um bocadinho, já tenho dito, tu tens de crescer e olhares à tua volta e veres realmente o mundo que temos. No, o nosso mundo sempre foi assim. Era, olha, utilizámos aqui aos tempos, em vários programas, a palavra utopia. Isso é uma utopia, porque o ser humano, desde que atingiu, ou desde que conseguiu inteligência, entre aspas, epá, foi só para o mal. E então a ganância. Sempre o que o meu vizinho tem, eu tenho de ter mais que ele. E de que maneiras é que ele utiliza? Todas e mais uma, matando, roubando, só para ter mais. A ganância está entranhada mesmo até às vísceras para conseguir isso. Não olha à torto e à direita, nem olha, é que nem sequer raciciona um bocadinho para ver as consequências que podem vir daí. E ele só tem um alvo em vista. É ter, ter, ter mais, mais, mais, e para conseguir utiliza todos os meios e mais um. Não há volta a dar, não há volta a dar. Este caso tem outras vertentes a analisar, eu posso pegar em mais duas, que é, que eu ia falar nisso ao bocado, quando o Carlos falou com o meio. Não há aqui também uma ambição simultaneamente protegida? Ela a pensar que posso fazer o que quiser porque estou na família real e nada me vai acontecer. Embora, e daqui o Gabo vou voltar a falar nisto, o único membro que está protegido por um lei de pôr perante a justiça é o rei. Os outros elementos não estão protegidos. Aliás, a infanta vai ser analisada a partir de 8 de fevereiro. Também há aqui essa vertente de... Não vai acontecer nada, não é cá. Claro. Bem, mesmo que haja... Assim, até pode haver uma condenação... Mas o país ainda não está preparado para condenar, em definitivo, um membro da família real. Pode haver uma condenação primária, mas se houver esse ato de coragem no tribunal, vai haver um segundo que já não vai ser tão corajoso. E que vai ter e que vai exercer outras. Que vai ser exercido de outras pressões ministeriais, vamos chamar assim, não é? Já agora só uma nota. É certo que é o rei que está reconhecidamente, é o único que está protegido, digamos assim. Mas ele, com a sua proteção, pode proteger um membro direto da sua descendência, que é, ou seja, a filha, no caso. Quer dizer, pode, quer dizer, ilegalmente, mas pode. Não é? Portanto, isso ajuda. Mas sabes que isso do país não está preparado, quer dizer o quê? As pessoas? O povo quer. Pois, mas era isso que eu ia dizer. Mas eu quando digo, estás aos espanhóis nas ruas, não é? Deve ser julgada como outra pessoa qualquer. Eu quando digo o país, em termos económicos, em termos políticos, em termos de influências, não há uma liberdade que, por exemplo, se calhar até havia no Reino Unido, se fosse um caso deste género. Mas, aliás, nós vimos casos em que não foi preciso chegar a tanto para vermos o Príncipe Carlos, não é? O Príncipe Edmund, eu não sei. A ser quase que posto em praça pública, digamos assim, pelas coisas que ele fazia. Eu me lembro de ouvir falar do Príncipe Carlos de uma forma muito, muito desfavorável. Mas isso foi... meteu saias para o meio. Não interessa, mas foi uma questão menos grave para o país, percebes? Sim, sim. Mas mesmo isso foi suficiente para... E quando a Diana morreu, muitos crucificavam, diziam que ele era culpado. Exatamente. Pronto. Se isto fosse no Reino Unido, talvez. Mas... Nos países latinos, no caso de Espanha, que é o único país latino com uma monarquia, não há. Há todo um conservadorismo associado à monarquia que não permite, num país que, por cima, tem as emoções todas à flor da pele e as pressões todas à flor das notas, não permite que, para já, nesta primeira vez, que uma... É assim, se isto acontecer uma segunda vez... Ah, então aí, talvez. Eu acho que o único fator de surpresa que pode permitir um julgamento é o fator crise. Que é um fator que ninguém em Espanha pode negar. E portanto, só mesmo por aí. Mas não acredito, sinceramente. Está protegida, Joaquim? Eu acho que não. E acho que não porque... Não... E sim, quer dizer... Um talvez. É um... Pode ser uma condenação, mas mais, como é que quer dizer, mais simbólica do que propriamente uma condenação eficaz. Metem umas coisas por meio e por outras e tal, umas atenuantes disto e daquilo, podem condená-la por, digamos, ligeiramente, mas nunca se fosse... qualquer outra pessoa fora da monarquia. A Espanha, que é um dos países raros na Europa em que ainda há monarquia, pois leva com casos destes. a repercussão, a consequência do pensamento nas ruas, isto pode levar a, a uma crise na monarquia ou até mesmo a quem peça o fim dela em Espanha? Não. Eu acho que ainda não. Eu acho que não. E o Carlos? Eu acho que não. Acho que a monarquia ainda está para durar, a não ser que... Já agora, desculpa interromper, Carlos. Eu, como já tenho dito aqui muitas vezes, a história moderna, para mim, passa-me ao lado. O rei ainda continua a ser o João Carlos, não é? Sim. O filho ainda não entrou. Vamos falar dele a seguir. Pois é, é que... O Filipe. Como vejo o Filipe aqui e ali acolá, pensei que já fosse entornado, não é? Entornado. Entronado. Não, é o Juan. Estás a dizer, Carlos? Ah, não, é dizer que... Estava a dizer que acho que a monarquia ainda está para durar. A não ser que do seu sucessor, porque lá o... Enfim, mas pode ser que o seu sucessor, se for pior, porque o rei Juan Carlos não é de todo mal, quer dizer, tem os seus defeitos, tem muitos, mas pronto, já, também já vi piores. Não em Espanha, mas já se conheceu casos piores, não é? Só se o outro rei for igual ou pior que este, não é? Lá o príncipe Filipe. Príncipe ou infante, eu não sei como se acha que estavam todos infantes, não há nem príncipes nem princesas. É como cá. Infante. Pronto, rico. Exato. Portanto, de todas as formas, se houver um mantimento de qualidade ou um agravamento, então aí se calhar temos o fim. Começamos a ver o fim, mas para já não vejo. Ainda em Espanha, há outro caso que provavelmente há muitos portugueses que desconhecem. Um possível caso. Não se esqueçam que estamos ainda nos alegados que... Uhum. O protagonista é o rei Dom Juan Carlos, hoje rei, na altura ainda um jovem, em que estava precisamente no Estoril, em Portugal, na Vila Giralda, que era a casa lá da família real no Estoril, para as férias e para outras coisas assim. Ora, quando eles eram jovens, estava o Juan com o seu irmão Alfonso, na Vila Giralda, e o Alfonso morreu. O Alfonso, que era o sucessor de Dom Juan, aliás, dizem que era o filho predileto do pai. E... E dizem que foi um acidente, que estava a mexer na arma, o Juan Carlos, e a arma disparou acidentalmente e, pumba, matou o irmão. Ainda hoje questiona se foi acidentalmente ou não. Porque o Juan Carlos tinha noção de que, se o Alfonso morresse, quem ficar era ele, e logo ele, que era o preferido do Franco. É que estamos a falar de uma altura em que a Espanha vivia sob a ditadura do Francisco Franco, o FF, o general. Portanto, como é? Francisco Franco o quê? O FF. FF. Francisco Franco. Ah, FF. Pois, FF. Portanto, na altura Dom Juan, que era um rei exilado, ficou destroçado com a perda e tal. A Dona Maria, mulher de Dom Juan, mãe do Juan Carlos, ficou doente, de depressão. E no velório do Alfonso, do jovem Alfonso, estamos a falar da gente adolescente, quase, o rei, dizem as imagens apanhadas na altura, e as testemunhas, que perguntou ao Juan Carlos: juras que não o mataste de propósito? Porque ainda hoje se acha estranha aquele episódio, e até hoje Juan Carlos não falou uma única vez sobre isso. Lamentou e tal, e quando fez, não sei se foi 20 anos, ainda se fez uma homenagem e, com a família toda para recordar o Alfonso. Foi pá, na década de 90, no início, acho eu, ou 30, não sei. E o Juan Carlos, na altura, era considerado como o filho, não vou dizer burro, mas quase, que nem conseguia ler um livro. E o que queria era armas, o que ele achava era de armas. Olha como a história que eu vi ontem do príncipe do Nepal, que matou a família toda. Portanto, Juan Carlos estava com Alfonso, o Alfonso morreu, passaram os tempos, também o rei Juan foi-se, ficou o Franco, ficou o Juan Carlos, ficaram os dois juntinhos. E depois Juan Carlos veio-se a tornar rei até hoje e continua a não falar sobre o assunto. Sendo realistas, Joaquim Pereira, a ambição pode levar a matar o irmão? Não entremos por aí. Eu não entro em especulações. Pode muito bem ele ter matado, mas eu sou um bocadinho mais. Foi um descuido, foi um acidente. Eu vou mais por aí. Eu não vou mais para fomentar ditos e contos e essa coisa toda. Como eu não estava lá, não sei, eu fico na dúvida. Eu nem digo que sim, nem que não. Podia ser acidente, como podia não ser. O caso deus, sim senhor, é verdade. Mas quem é que estava lá para verificar os factos? Só esses é que poderiam esclarecer a verdade. Mas se ninguém esclarece a verdade por isto ou por aquilo, quem somos nós para estar a especular? Porque é uma figura pública. Quantos e quantos casos destes dão por este? Cá em Portugal, volta e meia, ai, fulano tal estava a manusear com o primo e não sei quem, pomba e matou. Foi de propósito que o matou? Há acidentes quem está a trabalhar com armas, com pessoas à volta. Acontece muitas vezes o caso. Ora, por conseguinte, não podemos. Eu não sou João Carlos, nem sou isto, nem sou aquilo. Como não sei a verdade, não me declaro nem a favor, nem contra. Talvez. Referir ainda que podia-se perguntar, então e o pai, rei Dom Juan, não sabia? Ele provavelmente sabia o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas esse foi outro que não voltou a falar sobre o assunto até morrer e agora já não vale a pena perguntar-lhe. Faz Bonaparte, que diz? Eu vou muito pela opinião do Joaquim, até porque é certo que há coisas que acontecem propositadamente, mas também há tristes coincidências, não é? É que ele sabendo que, enfim, ele podia não ter sido propriamente por aí. Não é? Eu gosto mais da situação do até prova em contrário todos são inocentes, quanto mais não seja para que eu nunca seja culpado de ter acusado alguém injustamente. É mais por aí também, é as duas coisas, e depois não há provas nem suficientes nem insuficientes, não há provas de que tenha sido uma coisa ou outra. E o que é que achas que o leva a não falar sobre o assunto ainda hoje? Ele não tem que o falar. Que é? Aconteceu. O que é que ele vai dizer? Se não há nada, por exemplo, pensa nisto. Se não há nada para dizer. Vai abrir a porta. E se não há nada para dizer, o que é que ele vai dizer? Outra vez que foi um acidente? E o que é que se diz aos espanhóis que ainda hoje suspeitam que tem um rei assassino? Eu penso bem na cabeça desses. Voltámos outra vez e eu dou na minha. O pobrinho gosta de dizer mal e gosta de espetáculos e gosta de fotos. Telenovelas e gosta dessas porcarias todas. Ora aí, é mais uma telenovela para se abrir. Ora, e a comunicação social aproveita-se disso tudo para fazer manchetes. É manada, eu não. Com provas na mão, sem seguir, ele pegou na arma e pumba, e matou o irmão. Sim, ou quando há e fortes suspeitas, como, há, como no caso aqui da Infanta Cristina, portanto, isso é da história. Aqui entrou na história a roubar, a desviar, está certo. Agora, no caso do irmão de João Carlos, eu não me pronuncio até porque não estava lá. Não estava lá, não sei. Diz-me uma coisa, Nuno. Agora imagina este cenário. O rei Dom Carlos, ou Juan Carlos, como é que se chama, fala detalhadamente sobre aquela noite. O que é que vai adiantar para as pessoas que acreditam que ele matou? Nada. Vão continuar a achar que ele matou e que está a fazer um discurso inventado. Não é? Não vale a pena estar a voltar a pegar no assunto. Não sei, mas há aquela coisa de ficar sempre na dúvida. Porque nunca ouviste o protagonista a falar sobre aquilo. Depois de falar, cada um pensa o que quiser daquilo que ele disse. Mas até lá fica sempre na dúvida porque ele não mas fala. Mas a cabeça humana. É o que vocês dizem, ele não é obrigado a falar. A cabeça humana. Nos últimos anos até tem evitado perguntas sobre isso. A cabeça humana é muito maldosa. Costuma-se dizer que não deve, não teme, e a não ser até que ponto. É que a perda do irmão não terá sido realmente... Afetou, sim, isso há... Sim, portanto... Não sou eu que fiz os estudos, nem as investigações, mas nota-se que, em vários eventos e tal, nota-se que ele nunca superou totalmente e fica ali momentos em que... Então, mais me ajudas a que ele não tinha tocado num assunto sobre o qual o primeiro não tem nada a dizer e sobre o qual o segundo lhe custa falar. Olha isso. Depende do motivo que o filme leva a custar. Eu desconhecia isso. Mais uma prova que me dá a defendê-lo. Porque seria não intencional. Eu não defendo, eu fico no imparcial. Isso traumatizou-se. Porque se ele continuou com esse estado de espírito, é porque ficou traumatizado. Sim, agora, e não há pessoas que ficam traumatizadas por saberem que fizeram coisas erradas. Se ele tivesse feito uma coisa errada, se realmente tivesse feito uma coisa errada, propositada, é isso que eu estou propositada, a perguntar. Podes ter certeza que alguma coisa nestes anos todos já teria vindo a público. Alguém já teria falado... Como é que sabes? Como o Joaquim disse, só estavam lá os dois. Um já está morto, o outro não fala. Agora repara. Não, mas ele já teria admitido alguém a culpa, ou já teria dado sinais evidentes, ou... e tal como foi com o infarto da Cristina, alguma coisa deveria cá para fora. Ó, Sr. Doutor, eu vou dar-te um exemplo, sem dignidade. Eu também vou dar um exemplo. Nós, pela comunicação social, jornais... televisões ou rádios, criancinhas a brincar na piscina, dois irmãos, dois primos e tal, e na brincadeira um deles, na sua inocência, afoga o outro. Foi de propósito. Andavam na brincadeira os dois, a brincadeira correu mal. É que pode dar-se o caso de haver ciúmes da parte de um do outro. É? Bem, aí era o tal caso dele poder para passar ele a ser o rei. Aí é uma hipótese. Sim, mas no caso das crianças pode dar-se o caso de haver ciúmes entre primos e um, não tendo propriamente a noção do que estava a fazer, digamos assim, exato, matar o outro. Ou seja, ser propositado, mas não ter a noção das dimensões de que, por exemplo, o primo não voltava, uma coisa do género. Quer dizer, é daquelas... Que idade é que eles tinham quando se deu esse caso? Não sei dizer. Não, pois, aí é que é preciso ver. Seria já com 20? Não. Seriam muito mais miúdos. Não sei dizer. E não me digas que um miúdo de 15 anos, de 10 anos, 8 anos ou 7 anos. Não, não, era mais. Não, não. Estava a falar em adolescentes, será? 15, se calhar um 15, outro 19, não sei o que por aí. Que ele que já ia com aquela premeditação de. Epá, eu vou matá-lo porque assim eu é que vou passar. Não, mas aqui na outra suspeição, isso lá estamos as suspeitas, que foi o Franco que lhe deu aquela ordem. O Franco que deu ordem ao Juan Carlos para acabar com o irmão. Jesus! Olha, acabou a dizer o que vinha a contar. Acredite mais depressa. Acredite mais depressa. Acredite mais depressa. Vocês são aí, Jesus. Se o Franco queria o sucessor que eu queria. Acredite mais. Então, isso é contraditório. O sucessor, que ele não era o rei, mas pronto. Mas foi, mas então isso é contraditório. Então, o Alfonso não era o filho predileto. Do Juan. Do Juan. O Juan Carlos era o do Franco. O Franco queria o Juan Carlos. Por isso é que terá dito ao Juan Carlos para acabar com o irmão. Ou sugerido. Porque o Franco, quando eu morresse, queria que ficasse o Juan Carlos como rei. Eram os três irmãos, já entendi. Não, que irmão? Os três irmãos. Então não é. Então tu disseste. O Franco queria que, quando morresse, quem ficasse rei era o Juan Carlos. Não, porque no fundo, quem mandava na altura era o Franco. O rei Dom Juan estava exilado. Pronto, mas diz lá uma coisa. O... Três irmãos. Estou aqui a trocar os dados todos. Então explica-me uma coisa. O Juan Carlos era filho do Franco, certo? Do Juan, do rei Dom Juan. Então o que é que era o Franco? Era o general, não era família, era o manda-chuva, era o Salazar. O Franco era o Salazar lá da terra. Então tu não sabes disso, Augusto? Não sabia que ele era que o Juan Carlos era filho do Dom Juan. Então, se era o sucessor do rei, ele e o Alfonso, quem é que havia de ser? O Alfonso. Tu é que estás a trocar? Não é isso, porque é assim. Porque quem liderava, quem é que nós conhecíamos que liderava? Era o Franco. Porque, na altura, como eu pensei. Em condições normais seria o rei Dom Pronto, Franco. Mas eu pensei que o Franco fosse o pai destes dois. Não. O rei Dom Juan. Tu queria falar desde o início que o rei Dom Juan morreu sem falar da sua história. O rei de Espanha, que foi. Como é que se chama quando... Exilado. Foi exilado para Portugal. Viveu aqui no Estoril, onde o João Carlos viveu a sua mocidade. Ele praticamente foi criado aqui no Estoril com o pai. Ora, o Franco, lá na sua ideia, era o chefe do... Era o chefe de Espanha. Era o Salazar de Espanha. Não era só na ideia, era mesmo na prática. Pronto, mas é assim. Mas eu, sinceramente, acredito mais depressa que o Elvis Presley ainda está vivo do que nessa rebuscadíssima história. Eu agora já não acredito, mas também pensava, até que há uns anos atrás, que o Hitler também estava vivo. Nunca se perdeu. Olha, coitadinho do Hitler. Já, se estivesse vivo. Já agora, morreu nesta semana o último soldado da Segunda Guerra Mundial. Para segunda ele, da primeira? Da segunda. Da primeira? Da segunda. Da primeira, da segunda ainda há muitos vivos. Da segunda, tu não percebeste onde é que eu quero chegar. O último soldado da Segunda Guerra Mundial, porque é como quem diz, esse japonês só entendeu que a guerra acabou em 1974. Ou seja, ele foi o último combatente da Segunda Guerra Mundial. Isso. Porque só quando um general chegou ao pé dele e mandou baixar as armas, é que ele percebeu que a guerra tinha acabado. Mas isso já eu... Carlos, essa história, por acaso, eu lembro-me dela. Ali o rapazão, isso foi em 1950 e tal. Pois, 34. Ora, e eu lembro-me de ler essa notícia, e esse floninho vivia lá no meio da selva. Era. Estou correto. Sim. E convencido ainda que não tinha... Porquê? Ele estava completamente isolado do mundo. Não sabia nada de nada. E a guerra para ele estava a continuar. Só conseguiu lá o tal general, ou lá quem foi... e que mandou pôr as armas, e que ele se entregou. Pois. Ora, isto daqui do Carlos e... É triste nós conseguirmos viver à custa da... blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E quando é para fazer noticiário, quando é para fazer telenovelas, olha... Eu não vou por aí. O exemplo que eu ia dar ao Carlos, que ele disse, nestes anos todos, já alguém já teria falado e não sei quantas. São suspeitas, são imagens, são não sei o quê. A ambição dos Estados Unidos a ultrapassar a União Soviética pode ter levado a falsificar uma ida à Lua. Demoraram décadas, mas surgiram, não foram muitas décadas. Demorou anos a surgirem as primeiras imagens e evidências de que o Neil Armstrong e os seus dois companheiros nunca estiveram na Lua naquele dia de 1969, e a ambição pode ter levado a esconder as coisas. Até hoje, o Neil Armstrong já morreu no ano passado. Até hoje algum deles falou sobre isso. Isso. Quando é para esconder, é para esconder. Quantos e quantos segredos que foram divulgados como grandes feitos e ao final não foram feitos nenhum. Não feitos. Já agora, só por curiosidade, não é? Que imagens tão convincentes são essas? São as muitas publicadas diretamente do site da NASA e as comparações com o que realmente acontece. O que hoje já sabe que acontece na Lua, porque depois deles, claro, já muitas tripulações chegaram à Lua. Então não posso dar exemplos, porque não vejo as imagens. Não, eu sei que lá falavam no movimento da bandeira sem haver vento e coisas do género. Sim, coisas mais técnicas, que eu não sei explicar, só olhando em luto. É mais uma machadada na minha maneira de ser. Cada vez acredito menos, e então, da maneira que eu estou decaído, debilitado pela gripe que me atingiu, cada vez tenho mais pena do ser humano. Porque não é só o portuguesinho. Não, é o ser humano. É mal geral. Enfim, o mundo é uma selva. Esse japonês é que estava bem. Lá pelo facto de termos inteligência, eu estou farto de me repetir isto, eu até me envergonho, se bate sempre na mesma tecla. Em vez de aproveitar a inteligência para coisas úteis, lá está, para a ganância. As fábricas para fazer isto mais barato e mais não sei o quê, os campos com adubos para crescer mais, a ganância para ganhar dinheiro. A ganância está na essência do ser humano. O ser humano quer mais, mais, mais, mais. E não olha a meios. Nem vai verificar se aquilo mais tarde é prejudicial ou não. O que interessa é no momento próprio. Eu vou ganhar dinheiro com isto. E faz poluições e faz tudo e mais alguma coisa. E o ser humano aguenta. Falei nos Estados Unidos e, sem querer, foi uma deixa para o terceira coisa que eu me lembrei dentro do mesmo assunto. Ora bem, na semana passada, no dia 8, mais concretamente, na outra quarta-feira. Quer dizer, já foi há duas semanas, porque o domingo é o primeiro dia da semana para quem... Bom, não interessa. O que aconteceu? Aconteceu que foi confirmado que mais de 100 pessoas, e quem são essas 100 pessoas? São antigos polícias e bombeiros de Nova York, cidade dos Estados Unidos da América, que não é capital, né? A capital é Washington, para quem não sabe. Disse. Estavam envolvidos nas operações, estiveram envolvidos nas operações de resgate do 11 de setembro de 2001, não o 11 de setembro nosso dos comboios, foram acusadas de fraude num esquema que terá custado à segurança social norte-americana centenas de milhões de dólares. Que em euros é basicamente a mesma coisa, centenas de milhões de euros. Os acusados terão recebido dezenas de milhares de dólares por ano em subsídios, depois de alegarem terem ficado incapacitados com stress pós-traumático, ansiedade ou depressão. Entretanto, uma investigação revelou que continuaram a levar vidas absolutamente normais, com provas de que um fez voos de helicóptero, outro jogava nos casinos de Las Vegas, e entre os acusados há ainda quem se tenha dedicado ao ensino de artes marciais e continuava a receber subsídios entre 22 e 37 mil euros por ano. Isto dá uma média de mais de 2 mil ou 3 mil euros, cerca de 2 mil, 3 mil euros por mês. Como parte do esquema, dois responsáveis da Polícia de Nova York terão ensinado aos requerentes dos subsídios como descrever sintomas de depressão e ansiedade aos médicos e ainda como falhar, sem levantar suspeitas, testes de memória. E eu lembro que vi, quando soube disto, foi na Euronews, eu vi imagens de polícias ou bombeiros que tinham ficado traumatizados e que nem saíam de casa e publicavam na internet fotos a andar a pescar no mar alto e todos com o óculos sol, olha aqui o meu peixe, bebê. O que é isso, Joaquim Pereira? Isto é mais do que... Isto, além da ambição, isto é andar a brincar com quem realmente ficou. Isto não é preciso ir ao 11 de setembro. Cá em Portugal, e não falo dos outros, tu vais à Segurança Social e quantos recebem subsídios por doença ou... Coisas que não têm. Mas eu acho que aqui é um bocado mais grave. Tá, é mais grave porquê? Porque vamos... É a base mesma. A base é a mesma. Vamos buscar um evento que matou tanta gente. Sim, porque e que tanta está, gente ficou afetada ou fisicamente ou mentalmente. E aproveitam-se disso para... Isto só salta para os jornais porque é um caso universal. Mas, e é dos Estados Unidos e é mediático. Era isso mesmo. É mediático. Agora, por essas casas... Eu conheci pessoas que trabalhavam normalmente e, no entanto, estavam dados como incapacitados para trabalhar. Lá está. Isto houve sempre esquemas de ir buscar dinheiro ou à Segurança Social, ou aqui, ou ali, acolá. Houve sempre esquemas. Portanto, isto não é nenhuma invenção. Isto é mais um aproveitamento das falcatruas que pessoas conseguem fazer isso. Isto é uma mistura de ambição, de mentira, mas eu lamento, não lamento, porque eu não faço essas coisas, não é comigo, mas tem aqui muita má fé, muita má índole lá dentro, que é feio, é feio. Oh, Nuno, é o ser humano. O ser humano é assim, onde puder ir buscar mais. Não deixa de ser feio. Então não havia prisões. Cuidado com o microfone, coitadinho. Então não havia prisões, nem havia polícias, nem havia nada. Não era preciso. Se todas as pessoas cumprissem com os seus deveres, uns sim, para com os outros, não era preciso da nada da lei. Para que é preciso dos advogados? Para que é que era preciso isto e aquilo? Mas aqui são coisas. Mas aqui são coisas nada. São coisas que estão a fazer conscientemente, que sabem que não precisam, estão a meter não é roubar. Okay, isto no fundo é roubar à Segurança Social centenas de milhões de euros ao longo destes anos. Queres ver outra? Eu quero me safar e ganhar umas coisas. Cá em Portugal. Onde é que eu me meto? No partido político. Por exemplo. E no partido político eu vou me orientar e vou me governar. Os partidos políticos é para isso, não é? Os partidos políticos é para uns com os outros. Ali em conjunto arranjarem maneiras de governarem um país. Ora, mas lá está tal coisa, a ganância. E eles sentem-se nos poleiros, depois onde puderem sacar, só sacam daqui. Numa... E nesta semana vi uma reportagem lá do Pires de Lima. Sim. Que falava lá do Paulo Portas poder ser um Presidente da República, não sei o quê, não sei o que mais. Olha o outro. Olha o outro. E ele diz, para 2016 não, mas para 2021 ou 2026 eu pensei. E na altura a primeira coisa que me ocorreu foi, oi, este não está bem. Onde é que uma pessoa sabe que daqui a 5 anos tem um emprego? Ah, político. Pois é. Caso na paz. Qual é a profissão que hoje em dia... Mais garante um futuro, blá, blá, blá, e para as juventudes políticas e tal. Não e é? E depois entrar nos partidos, já falamos disso. Caso uma parte, estas pessoas, e voltando aos americanos e aos milhões de dólares e aos coitadinhos, não têm juízo. Não têm juízo, quer dizer, não têm bom senso. Não pensam direitinho. Não. Há algum distúrbio mental, o globo frontal e o globo, os globos de esquerdos, basicamente, não estão em concordância. Sim, e o que achas destes esquemas americanos e não só? É não só. Não sei. São gerais no mundo. Mas, se fosse só os americanos... Não me surpreende. Não me surpreende. Eu não chupo os americanos nem além do mal. Mas... Vais ao Brasil, vais à América do Sul. Mas, o que é que é? E agora, agora eu pergunto... Eu bocado nem falei nisso, o Juan Carlos... Se lhe acontece alguma coisa, só uma vez descobrem, não lhe acontece porque ele está protegido. E o que é que vai acontecer a esta gente? Agora que foi descoberto. Simbolicamente. Os americanos. Os antigos polícias e bombeiros. Os americanos, esses não vão sair tão ilesos, não. Esses não vão. Se calhar algum cargo ou outro, sim, mas no geral não vão sair tão ilesos, não. Eles foram detidos. Agora... Sim, não vão sair. Olha, primeiro porque não estão em altos cargos. Um ou outro, sim, não sei, mas todos não estão em altos cargos. Segundo, não há uma proteção, atenção, porque nos Estados Unidos há mais, eles estão mais condenados, eles estão mais preparados para condenar do que mas a justiça dos Estados Unidos não é propriamente o melhor exemplo no mundo. Não é. Cada condenação não que é. Tu mas eu vou-te explicar. Não é. Ou melhor, não foi, mas cada vez mais vai sendo. Explico porquê. Porque os Estados Unidos estão a aprender que os segredos não duram para sempre. Desde o Snowden... Não estou a falar disso. Estou a falar de coisas concretas em que sabe-se perfeitamente o que aconteceu e depois... Tu, não sei se tens noção, os tribunais, as sessões dos tribunais nos Estados Unidos não são como aqui. Sim. Não há um juiz, não há só o advogado... Há lá os... Não é juristas que se diz? Quando juntam uma dúzia de pessoas, é um júri. Um arquiteto, outro arrumador de carros, outro não sei o quê. É um júri. Não sei. E é assim, e a cabeça dessa gente é que decide. E depois há cada decisão que eu um dia vou-te mostrar. Pronto, não, mas eu tenho noção disso já. Então o outro que levou Deus a tribunal. Não é? Esse é um dos muitos exemplos, claro. Não, mas estás a falar do que entra em tribunal, estou a falar do que sai, das decisões. Sim, que claro, saem. Claro, claro, claro. Então, mas a decisão foi que... Como é que era? Acho que foi Deus que foi dado como culpado, porque não compareceu, ou o julgamento não se deu. E foram lá em cima castigá-lo. Mas ficou uma... Mas, quer dizer, daquelas coisas, não é? Alguém que entra num restaurante e deixa cair uma lata e parte, de propósito, no supermercado, num restaurante, e depois magoa-se e a empresa, o restaurante é obrigado a pagar milhares de euros de indemnização. Isso acontece com frequência. Eu sei disso. Não de todos os casos, mas sei que há decisões muito estranhas. Sim, mas sabes a verdade que estão lá preparados. Pronto, para chegar. Cada vez mais, isso tende a mudar cada vez mais. Lentamente, mas a impressão que eu tenho é que vai começando a haver um rumo na justiça norte-americana. Joaquim, mais o ainda estava a falar. Mas é isso. Sinceramente, não, tirando aquela questão do estado, da ida à Lua... Que era preciso mais, eu precisava de me convencer um bocadinho mais sobre a não ida, mas tirando isso, neste caso específico, creio que não. Joaquim, mais do que vai acontecer é o que é que deveria acontecer a esta gente, da sua perspectiva? Desaparecia metade da população mundial. Estou a falar, lá estamos a falar. Estou a falar destes. Ai, eu trouxe estes casos, agora faça um favor de falar sobre o caso que eu trouxe. Com certeza. Quer aparecerem. Primeiro, indemnizar todos os bens que eles têm, estejam em nome dos filhos, dos primos, dos cunhados. Ficava tudo sem nada. E depois metê-los numa prisão Federal, nota segurança. Daquelas onde só há assassinos e violadores e não sei o quê. Eles não mataram ninguém, nem andaram a violar. Enfim, violaram, roubaram o dinheiro dos contribuintes. Mas eu pensava numa... Sim, mas cá. Estava a pensar noutro esquema ainda mais humilhante para eles aprenderem. Sem passar por prisão. Mas sim. Diz lá. Não, ainda estou a pensar. É que eu cá digo. Essa questão de ficarem assim nos bens era muito interessante. É assim, irem para uma prisão também defendo. Mas não para essas, porque essas provavelmente desses 100 só 10 é que sairiam com vida. Passar uma semana. Que não se metessem no assunto. Uma semana depois. Ou então ir para aquelas prisões, ter ir para aqueles desertos, estarem ali, acabar... Ou iam para o Novo México, para aquelas temperaturas. Pois, altas. Exato, eu digo dessas situações assim, sim. Daquele calor abrasador, água de manhãzinha antes de ir para o trabalho. E depois à noite quando viesse, resto durante o dia. Ah, que você é tão bonzinho. Enfim. Eu sou muito bom, mas quem faz mal... Água tinham que ter para poder trabalhar. Morria. Pronto. E acabou-se. Tá bem, pronto. Pena de morte para eles todos. Pena de morte. Era uma pena de morte disfarçada. Mas se era para morrer, então eu preferia que fosse para as prisões, que era mais fixe. Ao menos assim, morreram de barriguinha cheia. Não. E outras coisas que têm. Sabe o que é que eu fazia? Começava a fazer? Metia esta gente toda a trabalhar precisamente para a segurança social ou para alguém que mexesse com dinheiro. Mas e sempre de borla. Pois. E sem ter casa. Era de sempre a trabalhar todos os dias até cada um deles até recuperar o dinheiro que tivesse perdido. E achas que essas pessoas... Morriam sem ser recuperadas. E achas que essas pessoas que trabalhavam... Ah, eram obrigados a trabalhar. Ah, estavam ali. Se não trabalhassem, não tinham direito a refeições. Se o sistema, como se diz, social, funcionalismo público, já é o que é, então juntar mais esta meia dúzia ou uma dúzia... Ah, mas este é diferente, porque estes não recebiam dinheiro. Estes, se não trabalhassem, não recebiam um almoço de jantar. Se os outros e estavam ali a trabalhar até chegar ao dinheiro que eles tiraram. Se os outros que recebem e grandes ordenados, alguns deles, não fazem nada. Mas eu sentava a perceber. Eles sabem que chegou ao fim do mês e têm dinheiro. Pois, mas eles sabem que se não trabalharem, não têm a comida ao fim do dia. Ao meio e ao fim do dia. Mas aí é preciso ter um trabalho especificado que eles tivessem que apresentar trabalho. Mas está sempre lá, há sempre caminhos para fingir. Ponha um capacete com uma câmara. Era bem visto. Nos Estados Unidos era fácil fazer isso. Pois. Mas sim, o carro estava a continuar. Já não sabe o que é que ia fazer. Não, mas é isso, é assim. Eu sou mais dessa opinião dos bens e depois trabalharem até. Pronto. Até morriam sem conseguir recuperar o dinheiro. Não interessa. Daqui eram preciso anos e anos para dar. Não interessa. Podiam viver num barraco, mas. Mas já tinham gozado um bocadinho à custa da vigarice. E depois, mas isso já gozou. O que é que vai fazer agora? Vai voltar 10 anos atrás? Não, e... não. Vai fazer com que outras pessoas... Bem, antes que me aconteça o mesmo... Boemas a pensar melhor. Pois, nem todos, mas alguns poderão passar a pensar assim. Eu sou contra a violência, mas já estou com os antigos. Parece que eram mudos, mas raças quaisquer. A primeira coisa que faziam, apanhavam um ladrão. A primeira coisa que eles faziam era cortar a mão. Acabou. Ah, eu contra a violência também sou. Por isso melhor é matá-los a todos e ninguém mais chateia com o assunto. É que depois... Vocês são pessoas. E eles vão para as prisões. Eles vão para as prisões. Só dar despesa ao contribuinte. E o contribuinte. E depois muitos deles. Eles têm televisor. Mais uma razão para eu evitar a prisão nisto. Era outro esquema que faziam com eles. Foi o que eu disse há um bocado. Era ir trabalhar lá para o deserto. Mas ali acabar forte e feio, fazer estradas. Olha, por exemplo, cá em Portugal, não sei se muita gente sabe, a autoestrada que era a única que havia, que era Lisboa, Estoril, ela foi construída por prisioneiros. Tipos que estavam nas prisões. Em vez de estarem ali no meio-bongo a comer e a beber... Foram fazer alguma coisa adulta ou para outros. Ora, aí é que é o trabalho de prisão. Agora estarem ali na prisão, no meio-bongo. Até tem televisores, tem máquinas para desenvolver o físico, tem mais isto, tem mais isto. Isso é prisão. Acaba por ser prisão porque você fisicamente nunca sai dali. Fica para o resto da vida, ou muitos anos, não sai daquele espaço. Isso é uma prisão, não é? Pode ter 500 coisas lá dentro, mas é uma prisão que não sai dali. Está preso fisicamente. E acaba por até afetar mentalmente a maioria das pessoas. Mas também o objetivo é esse. Bom, vamos embora. Vamos embora. Dá para ver-te ouvir. Há música? Olha, pode ser só três prisioneiros. Já que é para ficar em Portugal. Joaquim, vai-te embora. Também voltamos para a semana. Então, muito boa tarde. Até para a semana. Espero que em melhores condições. Obrigado. Eu também volto para a semana. Obrigado e até para a semana, até daqui a 7 dias. E o Carlos vai dizer a música aí. Eu também volto para a semana. Vamos ouvir Soltinhos Prisioneiros dos Delfins. Vai ser dos Delfins. E eu volto de hoje a 8 dias, ou seja, no próximo domingo. Nós voltamos de 8 dias e eu volto de 2 a 8, a 7. Volto no próximo sábado. Estamos combinados. Até para a semana. Por um fio, em busca da verdade, ficam prisioneiros. Em busca do amor, dormem os amantes. Juntos por um fio. Os prisioneiros.